segurança do uma hora, duas milhas, rumo noroeste, mas em 500 pés. Alfa 350 da Polícia Militar. Via, chegada com Mach 1, você mantém a 2000 pés, ajuste ao 08, reposte no custo localizador. Passaremos a 3154, descendo a 2000, 63. Informação de tráfego, posição 3 horas, 3 milhas, o aeronave 321 no Datan está interceptando a final de 1 metro da pista no zero, mantém separado visualmente do tráfego, reposte na tela. Pronto visual com o tráfego, pelo aeronave. Posso Alaska Golf Uniforme. Excelente, pessoal. Sinal na 7, terra hotel. Confiança, pode autorizar que está no 7, vento 100 graus, 109. Descend via Bonfair level. Charlie Mike, controle. Você está cruzando o nível de voo 070, confira. Chama o centro Recife, frequência 1.26, decimal, corrigião 1.28, decimal 8, alterna 1.26, decimal 0, voo Charlie Mike. Identificação, você mantém nível de voo 050, via chegada bom médio 1, ajuste 1098. Se mantém a 2.006, ajusta 1.0, 1.8, autorizado sinal e alerta aqui para a pista 1.0. Transponder 5210. Uma hora, fala 32 de início, frequência livre. O meu Eco Tango Lima, controle. Transponder 5210. Aproximação, chame tua e 1.18, decimal 95. 195, uma passagem, 3.50. Autorizado, pressão 0, 101, 0 graus, 1.09. Autorizado, ABC 4 na proa de ETAP. Oscar Golf Uniforme, desse mantém a nível de voo 050. Utilizado era para o uniforme, chama para o ingresso. Zero, fala 36, direito nos números com a marcha. 3226, somos 40, libera direito, somos 1-19. 19. Informe a linha e mantém pista 17. Control for the previous established ILS 010. Portugal 023, stand by, Lane Cunha. Back up, am I? Corona 64, 12219. Thank you, Queensland 010, up to the Lucy. Olha, informe do 346, curva esquerda, ingresso na perna contra o vento, pistão no zero, limite cabeceira 28, atinge a cabeceira 28, curva direita. 315, autorizado ali em Mateus, estou no zero. Ali em Mateus, né, pessoal? Acabou se uniforme, salão 5-3, vindo à direita, chame o Lodeiro, seu Lodeiro com a loja. Confirmando, parte 3. Turno 097, via chegada bom, se desse mapinha 2 retais, ajuste no 098. Autorizado final de IADS, satisfeito para a pista no 0, reposto com o curso localizador. Via chegada bom, acima aí 18, reposto no localizador, bom, lá no 097. Para a posição 1, Coral, até o nível de voo 100, chama controle ILS, 120, decimal 1, boa tarde, bom voo. Na 6315, detonador 55, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 6315, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, detonador 315, boa coluna, se escuta. Chegada 315, contato com o radar na decolagem, escuta via saída Salvador para o nível de voo 360. Salvador para o 360, via 6315, pode uma moto para dar presente. Somente pela prioridade de Salvo, 6315. Salvo, 6315. 0-0-9. Confirmando Romeu, Romeu, Golfo, atrás da Sérgio Inferno. Gente. Conforme. Qual seria a prioridade para o destino? A prioridade é 006. Tem condições de operar direto ao destino, da presente? Ponte 20 milhas afastado de Salvador. Reportará 20 milhas afastado de Salvador, Delta Total de Fora. Olá, Segur, Sierra, contato radar, mantendo nível de voo 100, agora afastado 5,1 milhas norte de Salvador, reporte pronto para descida. Só que você de pouso, pistão 017. 0-0, a questão de pouso. Então, acabou que você foi na prova da posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Está pronto para a descida, confirma. A 4-3-10, ajuste de atimetro no 0-1-8. Alto, acabou que você é. Pista no 7, chame alinhado e pronto. Cade que você reduziu a pista. Carido 2231, decolado 57, chama o controle Salvador 120, décima 8. 108, boa, bom dia, bom trabalho, seria. Bom. 1097, complete no 3 Salvador, 118, décima 95. 3 Salvador, boa. Falei, seu nome é Passarino 2231, boa tarde. Passarino 2231, contato reserva na decolagem, Super Via Saída Momo, para o nível de voo 180. Saindo na Momo, via para 180, Passarino 2231. 2231, inicialmente sobre uma terra de voo 090. 090 inicialmente, não, senhor, 2231, não. Azul 4048, desse mantém a nível de voo 1930. 099. Reforço, desfazendo, agora 097. Olá, este mantém nível de voo 1115, a nível 10. Passarino 2231, no seu mantém nível de voo 090, testado da restrição da subida à mão. Restringido 090 ou 2231? Só 090, só está dispensado a restrição de altitude da subida à mão, aquela de cruzar o nível 100 até 15 mil, ok? Pode subir e manter o 090 direto. Gente, sem restrições em ascensão 090. Felicitação, desse mantém nível de voo 050, se lança, chegada com médio 1. Fui direto para 6314. Direto para o 050, 6314, graças. Azul 4462, contato radar, mantém nível de voo 190. Agora, meia dúzia de milhas para a posição coral. Vou na prova da posição do médio para interceptar a chegada do médio 1, não reporte para a descida. Inicialmente mantém o nível de voo 130, traças previamente formado, está 10 horas 4 milhas no moleste, mantém 1115. 77. Sou aí, Salvador, boa, azul 4065, no ponto de espera da 1.0. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista na 0. Autorizado a alinhar e manter, azul 4065. Delta Lima, o tráfego está à posição de 12 horas 2 milhas no norte, vai manter o nível de voo 130 em breve 190, manter o nível de voo 115, manter as condições visuais, ações para descida, o Lula Delta Lima. 4, 5. Tá, sim. 035, 3500 pés, autorizado, me escuta permanente para informação de voo e alerta, Delta Papai Uniforme. Chamado 5163, Romeu, Romeu Wolf. Sim, Romeu, Romeu Wolf, aguarde transferência. Tomo 20, abaixo a terceira do comandante, o ajuste. Corrige, qual seria a informação de ajuste? Reporte passando a nível 120 e pronto para. Reporte a 27 milhas para a fila de Santana, 27 milhas para a fila. Espera. Pelo 26 anos, pode voar, WhatsApp. Confirma? 26 anos, senhor, possibilidade de voar, WhatsApp, está presente? Autorizado WhatsApp, 2231. 2-1 WhatsApp. Autorizado 65, decolagem autorizada, pista 0, vento 30 graus, 089. Autorizado de 4-0. Turma Nordeste, passando 05, R2-320 da Avianca. Delta Papai Uniforme, quanto possível ser estimado de pouso em Terra Nova e Meteorosa? Chamou 4048. Plano de voo instrumento cancelado no 805. Descida em condições visuais em contato com a rádio Feira de Santana para informação de voo e alerta. Azul 4048. Serviço radar está encerrado da presente. Chame aquela rádio e boa tarde, bom povo. Azul 4065, decolado ao 05. Chame controle de Salvador, 202-18. 08 Azul 4065, obrigado. Cidade, Azul 4065, contato radar na decolagem, super, mantém nível de voo 320, via saída São João. E 320, São João, do 4065. Janela 315, controle. Na escuta, né? 315. 315, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, boa tarde. 235, 232, chame 315, boa. Controle, Romeu, Romeu Wolf, decolou, passando 7,96. Romeu, Romeu Wolf, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo, Mono 60, saída bom. Mono 60, saída bom. Já saída para São João, 1, transição coral. Controle, eu sou na 314. Chanel 314, controle. Qual é a restrição e velocidade hoje projetada? Fono 1500, pés do Zulu Delta Lima. Tango, Papá Romeu, Zulu Delta Lima. Desse mantém o no 1500 pés. Confirma o telonato que chamou o controle. É o Chanel 314, restrição de operação aí, tá? Na 314, desse mantém o nível de voo 050. Zero, se tiver na 314. Chanel 6314, Chanel agora é sinal Salvador em 1-9-8, boa tarde. 1-9-8. O Azul 4462, desse mantém o nível de voo 060, chama sinal Salvador em 1-9-8, boa tarde. Vale. Chanel 6314. Tomada restrição e papo, desce para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado sinal de procedimento e MS X-Ray, reporte estabilizado. Motoré estabilizado, acesso a 2.000, o chame a 314. Chame a 314, informe como está indicada. Está batendo 250 mais. Gente, cancelada, está livre a velocidade, aqui está o comandante número 1 na aproximação. Positivo, motoré da missão, é a 3.000. Salvador, boa tarde, 4.000, 4.000, 4.000. apareça para 4 mil pés, ajuste no 018 via bombas de uno. Informe de velocidade indicada. Costa Golf Serra, chama final Salvador e 119.8, boa tarde. Dando 42, autorizado ali em Mateus, pistola 0. Mateus 0, não, 42. Golf Serra, desça via, chega da BF para 4 mil pés, ajuste no 018. Controle 009, decolador 08, chama o controle Salvador 1208, mal bom. Controle 208, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, voo 2009. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 240. Parece autorizado direto coral 2009. 7 após 2000 coral, voo 2009. Voo 2009, quanto você foi estimado de pouso? 2009. Decolagem 1-0, para 1-4-2 aqui. Chamado de pouso, por gentileza. Zero, tá claro. Confirma, 9-2-0? Aqui. Sim, de graça. 462, você para o seu pensamento, curva à direita, pro a 050, limite localizador. Direita, 0, 50, 0. Cuidado, direto destino, Romeu Romeu Wolf. Direto. O Romeu Romeu Wolf confirma qual vai ser o nível final? Era 5.5.4.0, solicite 2.6.0. Tudo lá tem nível de voo 2.6.0, passa Romeu Romeu Romeu Wolf. Romeu Romeu Wolf, 2.6.0. Xanel 142, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via saída, onde? Corrijo, suba via saída Puka para o nível de voo 350. Puka para o 350, 142. 0099. Ali decola pistola 0, bom, o rolê aqui do 9. Se aproxime, subida da performance da barragem aqui. Permite ali 4462, você pode estabilizar a nossa próxima. Recife, frequência 1126.85, até 1125.45, boa tarde. 1126.85, confirma o que é claro. 1125.45. Só essa do certo. Chamei 314, complete a final de chame torre 118, decimal 95. Agora eu quero. Boa tarde, chamei 314, tráfego ajustado, aguarde pista livre, banho da Gol iniciando rolagem. Bala. Passageiro 2230, passo de espera da pistola 04. área 2230, mantenha sua fila de espera. Mete a máquina 2230. Passageiro 2231, passando 125 para 180, passou a posição RAPAP. Possibilidade de voo de destino, senhor. Voe direto Barreiras, chama Centro Recife em 128, décima 8, até 126, décima 0, bom voo, passageiro 2231. Obrigado, meu amigo, bom serviço. Eu chamo Recife 282, 260, vou voo de destino. Salvador 208, voo 1690. Xanamia 314, pouso 3 já pistando 0, já entrou 130 graus 089. Receiver pouso 0, Xanamia 314. Recife, 128, decimal 35, até o número 23, decimal 8, boa tarde. 323, 232, boa tarde. Azul 465. Chama Centro Recife, 128, decimal 35, até o número 23, decimal 8, boa tarde. 123, decimal 8. Salvador, boa tarde, vou no 659, decolou? Vou no 659, contato radar na decolagem, suba via saída. Salvo ano para nível voo 360. Voo 360, voo 1269. 2, 2, 0, pede para trás. 2, 2, 0. Agora 5 milhas, posição 11 horas, cruzando 3.500 pés em descida. Xanamia 9581, uniforme indicado? 2, 0. Cruza para 2209, o senhor está seguindo na aproximação, Charlie 208. 2209, pode o braço de salvo? Autorizado, maneira central. Xanamia 314, solo 16, livre à direita, taxi de Foxtrot, Xanamia 121, décima 9. 221, obrigado. Azul 4462, Xanamia Tony, 118, décima 9, 5. 18, 9, 5, 0. Reporte, corrija, presente. Está afastado 33 milhas norte do Salvador, no ataque de crescimento e controle na região, Matheus Costa Slide Slide, 3510, frequência livre para coordenação própria com você, regresso. Estado, aguarde pista livre, ATR da passarela em serrolagem. Eu se mantenha 4 mil pés, aguarde para prosseguir na descida, o 9581. 4 mil, 9581. Papa Romeu Zulu Delta Lima, teria possibilidade de voar direto para Paris? Papa Romeu Zulu Delta Lima, voe na proa de Paris, principalmente mantenha 055. 055 Paris. Xanamia 9581, dispensado da restrição de altitude em pelo, desse mantenha 3 mil pés, ajuste ao 098. 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 2, 5, Eu também já disse que mantém o número 500 para ir ajustando 098.